E estamos a falar de hóquei, mas estamos a falar do Futebol Clube de Oliveira Hospital. Vamos começar a conversa não pelo futebol, mas pelo hóquei. Doutor Rui Monteiro, boa noite. Obrigado por estar aqui presente mais uma vez. Sei que não é fácil, enfim, uma vida sempre a correr, a disponibilizar-se para estar aqui. O nosso agradecimento. O hóquei, de facto, acaba por, enfim, ser olhado já de maneira diferente, ou ser visto de maneira diferente a nível nacional. É já uma escola na formação, é já um ícone nacional e, de facto, é o orgulho de um presidente que para já só tem esta secção, não é? Já teve mais, mas para já só tem esta, e consegue para já ter os sucessos que tem tido até hoje e estes de estarem a disputar o Nacional com uma boa participação este ano. Muito boa noite a todos, a todo o auditório da Rádio Boa Nova. Boa noite, Albino. É um gosto sempre estar aqui e, obviamente, sempre que for possível e que for solicitado, assim estarei. Dizer que realmente o Hóquei Patins, não só de agora, já há alguns anos a esta parte, é de facto uma referência do clube. É uma modalidade que, de facto, se calhar durante algum tempo ou durante muito tempo, foi olhada como uma espécie de modalidade de segunda, eventualmente, não lhe era dada, se calhar, tanta atenção por parte dos elementos da direção. Felizmente as coisas têm vindo a mudar, o Hóquei Patins também tem feito muito por isso, a secção tem feito por isso, tem trabalhado de uma forma extremamente abnegada, eficaz, tem de facto conseguido demonstrar que não é apenas mais uma secção do clube e, portanto, obviamente, neste momento é uma secção por direito próprio, é uma secção que caminha pelo seu pé e que tem resultados que pedem meças a quaisquer outras secções, não apenas do clube, mas a qualquer outro desporto praticado no concelho. É importante, obviamente, ter uma equipa de séniores na terceira divisão nacional. É importante que, de forma recorrente, as nossas camadas jovens, muito por força, obviamente, desta equipa de juvenis que tem vindo, digamos assim, a fazer um percurso natural desde os infantis, sempre habituando-nos a disputar os campeonatos nacionais e, inclusivamente, a estar sempre na disputa do título, de facto também é importante. Há pouco ouvi dizer, o Tiago Jorge é um dos principais marcadores, mas convém também dizermos algumas outras coisas. Nós, às vezes, passamos um bocado ao lado do Hóquei Patins e, por exemplo, neste escalão de juvenis, nesta fase de campeonato nacional, temos 24 equipas a disputar o campeonato nacional, a nível nacional. E destas 24 equipas, o Oliveira do Hospital tem um ataque mais concretizador, por exemplo, com 50 golos marcados, a 6 golos do Futebol Clube do Porto, que curiosamente está à nossa frente na pontuação, mas ainda assim temos mais 6 golos marcados que eles. E somos, de facto, das 24 equipas a disputar o Campeonato Nacional, aquela que a melhor registro tem em termos de golos marcados. Isto obviamente quer dizer o quê? Quer dizer que temos atletas de valia. Temos, obviamente, equipes técnicas que sabem o que estão a fazer. Temos seccionistas e diretores que, de uma forma desinteressada e gratuita, têm dado aquilo que se costuma dizer o couro e o cabelo pela secção. E, obviamente, os resultados aparecem. Os resultados aparecem. Também temos a ideia clara e temos a sensação de que todos estes resultados aparecem por ciclos, são resultados cíclicos. Nós não temos a sorte de estar no litoral, não temos a sorte de ter um campo de recrutamento tão grande como têm outras equipas, e portanto para nós qualquer jogador é importante, qualquer jogador que saia faz falta. Qualquer jogador que entre, para nós, é uma conquista, porque, obviamente, estamos a conquistar também espaço a outras modalidades, nomeadamente ao futebol, e todos sabemos o apelo que o futebol tem para os jovens e para as crianças. É importante que nós, por um lado, consigamos cativar os jovens, cativar as crianças e os jovens para a prática da modalidade. É depois tão ou mais importante saber cativar aqueles que já entraram para a prática para que não a abandonem, motivá-los e dar-lhes condições para que possam continuar a produzir, digamos assim, dentro daquele desporto que é o desporto que escolheram. Infelizmente, nós não podemos fazer face à saída de 2 ou 3 atletas recorrendo aqui ao concelho vizinho ou ao clube vizinho ou para ir buscar atletas. As distâncias são enormes. As equipas mais próximas que nós temos de nós estão a 80 km, que são as equipas da Académica de Coimbra, eventualmente depois o Arazede, o Vigor da Mocidade. Estamos a falar de cerca de 80 a 100 km de diferença de nós para todas as outras equipas. Depois, além disso, estabelecendo aqui um parâmetro de comparação, o futebol, quer se queira, quer não, se faltam jogadores, quase que dá para ir à rua buscar um jogador calçar-lhe umas chuteiras, vestir-lhe uns calções e uma camisola, e mal ou bem desempenha a sua função, no hockey patins é impossível, não é? No hockey patins, dou-vos uma ideia, para chegar aos infantis e ter os resultados que se tem, e lembro, por exemplo, que esta equipa de juvenis que está neste momento a disputar o campeonato nacional é campeã nacional de infantis, ou foi campeã nacional de infantis, há cerca de 4, 5 anos atrás, para se conseguir, de facto, chegar aos infantis e ter resultados desta natureza, é necessário que existam já diversos anos de treino, de trabalho para trás. E estamos a falar de atletas que têm 11, 12 anos. Ou seja, estamos a falar de atletas que têm que começar a trabalhar, a andar de patins, o mais tardar aos 4, 5 anos, e, portanto, começar, digamos assim, a fazer. Felizmente, isso tem acontecido, temos trabalhado bem, a secção tem trabalhado muito bem, o mérito, obviamente, não é meu, é de quem está à frente da secção, é de quem consegue, de alguma maneira, motivar a secção, e motivar todos os elementos da secção, quem consegue, de facto, fazer um trabalho extraordinário com os poucos meios que se tem, com a impossibilidade, por exemplo, de treinar durante 3 dias numa semana e numa altura fulcral em que se estão a disputar campeonatos nacionais, porque há necessidade de fazer umas marcações, umas alterações no campo para que se jogue básquet, em Oliveira do Hospital, e bem. Portanto, há aqui pequenas coisas, pequenas contingências, pequenos obstáculos que nós temos diariamente que ultrapassar e que a secção de hockey patins, se calhar mais que qualquer outra, tem que conseguir ultrapassar as distâncias enormes que tem que percorrer. Estamos a falar de crianças, dou-vos o exemplo dos Benjamins, por exemplo, que Benjamins são crianças entre os 6 e os 9 anos, 8, 9 anos, 8 anos, entre os 6 e os 8 anos, que muitas vezes durante um fim de semana percorrem 400 km para fazer um jogo de hockey patins. Isso é de facto de salutar, por um lado, perceber que há pessoas capazes de fazer este tipo de sacrifícios, e depois, obviamente, temos que agradecer a todos que se empenham para que isto seja possível. Duas perguntas sobre hockey. Aliás, estamos no hockey, de facto, já não é só de agora, disse que era por ciclos, e este é um ciclo que tem vindo a ser bom destes últimos, desde 2005, 2006, quando fomos campeões nacionais, quando a secção foi campeã nacional de infantis, dizer que isto é um ciclo que poderá estar a chegar ao fim, até porque há alguns atletas que estão a ser vistos por outros clubes, alguns já saíram, alguns já estiveram e voltaram, mas acaba por, e damos o exemplo do caso dos juvenis, que foram todos campeões neste momento, a equipe está de algum modo sem algumas pedras, porque umas subiram de escalão e outras, até há quem diga que este ano não foi a melhor aposta a fazer-se juvenis e deveria ter sido feito júniores. Eu por acaso penso isso. Não, eu não entendo que isto seja o fim de um ciclo. Temos que encarar isto de outra forma, de um ponto de vista, que é, é natural, é perfeitamente natural, que alguns dos atletas que nasceram e que foram criados em Oliveira do Hospital, a nível do hockey patins, se tiverem a oportunidade para dar um salto, digamos assim, qualitativo em termos de carreira, é natural que o deem. É perfeitamente normal, por exemplo, que o Zé Pedro Barreto tenha optado este ano por ir disputar este mesmo escalão, mas no Sport Lisboa e Benfica, porque tem uma visibilidade diferente, obviamente, tem condições diferentes, tem visibilidade diferente, conforme foi natural que o Tiago Jorge tenha ido fazer para o Sporting há 2 anos e portanto, regressar já o ano passado ao clube, mas foi uma experiência que obviamente o marcou, para o bem e para o mal, o marcou, e foi uma experiência de facto inolvidável. Agora é assim, o Xanoca, o Alexandre também tem essa possibilidade, o Costa, tantos outros, essa possibilidade ou já apareceu ou vai com certeza aparecer, e é perfeitamente natural que estes jovens que eventualmente querem ir um pouco mais longe a nível do hockey patins, saiam. Porquê? Porque não têm condições para praticar hockey patins ao mais alto nível em Oliveira do Hospital, e isso é que é a grande verdade. Nós temos as contingências da interioridade, a interioridade é terrível, e nós, apesar de lutarmos todos os dias contra ela, continuamos a sentir os seus efeitos. É natural que estes jovens, que claramente têm capacidade para estar num patamar superior do ponto de vista do hockey patins, sem que eu esteja aqui a menosprezar o que é o patamar onde está o Oliveira do Hospital. Agora, é naturalíssimo que estes jovens tenham aspirações a jogar, por exemplo, numa equipe sénior que disputa um campeonato de primeira divisão, porque as capacidades estão lá. não tenham dúvidas nenhumas. Olhando para esta equipa de juvenis, olhando para a equipa de juvenis do ano passado, vamos se calhar falar assim, olhando para a equipa de juvenis do ano passado, onde estava o João Pedro Paes, que neste momento joga nos séniores, onde estava o José Pedro Barreto, onde estava o Tiago, onde estava o Xanoca, onde estava o Costa, onde estava o Rui, todos estes elementos têm capacidade para estar mais à frente. E, portanto, acaba por ser quase que um crime pessoas que têm capacidade de desperdiçarem-nas. Agora é assim, porque é que eu digo que não entendo que seja um fim de um ciclo? Porque, obviamente, saindo estes atletas, estes atletas não esquecem o clube, essa é a primeira questão, não é? Estes atletas vão ficar ligados de forma indelével a este clube o resto da vida, porque foi aqui que deram os primeiros passos, foi aqui que aprenderam. O Tiago Jorge, que fez agora 17 anos, não vai aprender mais nada em lado nenhum, vai aperfeiçoar aquilo que já sabe. O Xanoca não vai aprender mais nada, vai aperfeiçoar o que já sabe. E, portanto, eles aprenderam em Oliveira do Hospital. Se nós tivermos hipótese de ver estes atletas brilhar a um outro nível, em equipas como o Sporting, ou como o Porto, perdão, gostava muito que fosse como o Sporting, aparentemente subirá de divisão este ano e irá, de facto, para a 2ª Divisão Nacional, mas, de facto, não está neste momento num patamar muito elevado do ponto de vista da modalidade, mas, por exemplo, se for possível ver atletas destes a jogar como séniores no Porto, a jogar no Benfica, a jogar no Hockey de Barcelos, a jogar no Hockey Clube de Braga, a jogar eventualmente em algum clube espanhol ou em algum clube italiano, será com certeza um orgulho para todos aqueles que passaram de alguma forma, por um lado pela secção, por outro lado pelo clube. Além do mais, há uma questão que também tem que ser aqui vista, é que a equipe sénior está a beneficiar neste momento exatamente da formação que tem, e está a beneficiar neste momento o facto, por exemplo, de termos estado até à presente data sempre dentro dos três primeiros. Só descemos agora para quinto, descemos duas posições este último fim de semana. Ou o fim de semana passado, aliás, não este último, mas o anterior. O facto de estarmos a disputar os lugares cimeiros da zona centro da terceira divisão, o facto de eventualmente durante algum tempo, e se calhar ainda agora, porque ainda não está nada perdido, podemos ser apontados como um dos eventuais candidatos à subida de divisão, à 2ª Nacional, resulta obviamente não de uma, entre aspas, e por uma expressão, de uma pesca de atletas que se façam aqui além, em Viseu, em Coimbra, mas alguma escola etc., que se foi aproveitando. Mas sim de uma escola que se foi aproveitando. E portanto, se nós olharmos hoje para o plantel sénior, temos o Rui Daniel, que é o guarda-redes, temos o João Pedro Paes, temos o Diogo Veloso, temos o João Gaio, temos o Diogo Brantuas, ou seja, temos uma quantidade enorme de atletas, e perdoem-me aqueles que não citei e que também lá estão, e são muitos, o Borges, etc., que todos eles passaram nas nossas camadas jovens, são fruto das nossas camadas jovens. Se nós conseguirmos rentabilizar estes atletas no escalão sénior, eu não tenho dúvidas que, se olhar o Oliveira do Hospital, brevemente não estará na terceira divisão, poderá estar na segunda. Na primeira não há condições, não vale a pena pensarmos nisso. Agora, na segunda divisão, parece-me perfeitamente natural até, que alguém, que um clube que tem a escola, que tem, digamos assim, já a tradição nacional que nós temos, possamos estar. E graças a quem? À formação, nós não podemos ir buscar, a não ser pontualmente. Falamos, por exemplo, no Miguel, que é um atleta que já está no clube, que é de Viseu. Falamos, por exemplo, no Malta, que é de Coimbra. Mas estamos a falar, de facto, de atletas que são pontualmente recrutados. Não podemos basear as nossas equipas com base em atletas de fora. Baseamos-nos nos atletas da casa. E devo dizer-vos que temos muito boa formação para que, de facto, brevemente, se calhar, o Hockey Patins dê um salto qualitativo e também, do ponto de vista da competição, esteja mais acima. Um dos, enfim, deste ano, dos assuntos que de facto marcou um pouco o futebol, o clube de Oliveira Hospital, neste caso a secção de hóquei, foi a mudança de início de, enfim, diretor, e que estava à frente da secção. Na altura foi e começou a época Fernando Brito, e a meio da época as coisas acabaram por se alterar e Fernando Brito acabou por sair. Nunca se soube bem ou certo o que é que se passou, sabia-se que estavam a ser feitas alterações. Sabia-se que estava-se a implementar outro tipo de modos de trabalhar. Acabou por sair. Saiu mesmo por isso? Foi, há quem diga que foi pressão quase de parte da secção. Há quem diga que a secção não funcionou num todo, funcionou, enfim, por partes. O que é que de facto aconteceu para, quando menos esperasse, acontecesse esta alteração? Aquilo que se passou não foi, obviamente, não fez parte de nenhuma cabala, não fez parte de nenhuma, digamos assim, de nenhuma encenação que tenha sido feita. Aquilo que se passou foi uma situação que, do ponto de vista diretivo e por parte do clube, foi entendida de determinada maneira por parte da secção e não foi entendida da mesma forma por parte da direção. Aquilo que a direção tem, do Futebol Clube Oliveira do Hospital tem feito em relação a esta situação em concreto, e desde o primeiro momento o assumimos, foi que não iríamos falar publicamente desta situação, ou seja, não iríamos na praça pública dizer o que quer que fosse em relação a esta situação. A situação foi criada e foi resolvida dentro do clube. Brevemente haverá uma Assembleia Geral do clube, onde os associados poderão, obviamente, questionar a direção, questionar os elementos da direção sobre aquilo que se passou. A direção terá todo o gosto em dar as explicações necessárias e que os associados entendam por suficientes. Agora, não me vou estar a pronunciar publicamente sobre esse facto, nunca o fiz até hoje e não o irei fazer. E, portanto, dentro do clube a situação foi criada, foi resolvida e será, obviamente, explicada. A Assembleia Geral será, obviamente, aberta à comunicação social e, portanto, na altura, caso assim se entendam e os associados assim pretendam, serão dados todos os esclarecimentos. Para fecharmos, enfim, o Hockey Patins, até porque depois temos também outros resultados e o futebol para falar... Interregiões, é mais uma marca para o Oliveira do Hospital. O Oliveira do Hospital já realizou, aliás, acho que tinha sido e tem sido inédito até aqui, porque o Oliveira do Hospital já conseguiu organizar dois interregiões e este é o terceiro interregiões. É um caso inédito a nível nacional, não há nenhuma associação, neste caso clube, que são as associações e depois os clubes que fazem isso. Esse também é um marco e é um ponto de referência em que, de facto, a Federação aqui e, enfim, todos aqueles que estão ligados ao hockey acabam por reconhecer que o Oliveira do Hospital também tem capacidade para organizar. Obviamente, a entrega da organização do Interregiões, que vai decorrer agora em abril, entre o dia 14 e o dia 17, ao Oliveira do Hospital, é exatamente o reconhecimento por parte quer da Associação de Futebol, da Associação de Patinagem de Coimbra, quer da Associação da Federação Portuguesa de Patinagem, da capacidade organizativa do clube. Ou seja, aquilo que eu não estava de facto no clube quando foram organizados os interregiões anteriores. Aquilo que me tem sido dito fora que foram dos melhores interregiões, terão ficado, digamos assim, como uma referência do ponto de vista organizativo em termos de interregiões. Já o ano passado era para ter sido feito aqui este evento do ponto de vista do Hockey Patins e para as pessoas que estão um pouco menos familiarizadas, podemos dizer que estamos a falar de 4 dias de Hockey Patins onde teremos 12 seleções distritais a disputar um torneio no escalão de iniciados. Ou seja, vamos ter aqui os melhores atletas nacionais e de iniciados, 12 associações de patinagem, é de facto muita gente a praticar hockey patins e a praticar bom hockey patins, e de facto aquilo que se fez foi, no fundo, reconhecer a capacidade organizativa, de alguma maneira reconhecer também a hospitalidade de um concelho que sabe receber, que sabe organizar, que sabe, no fundo, participar em eventos desta natureza, e aquilo de facto aqui vai acontecer nos próximos dias 14 a 17 de Abril vai ser, obviamente, uma grande festa do Hockey Patins. Vamos ter muitas horas de competição, de muito boa competição, de muito bom Hockey Patins. Vamos ter muito mais horas de excelente convívio entre atletas, entre dirigentes, entre pais de atletas, entre acompanhantes de equipas, dirigentes federativos e dirigentes associativos de todo o país. Ou seja, é uma oportunidade que, por um lado, o clube, por outro lado, a secção e, por outro lado, o próprio município, que tem sempre que ser associado a este tipo de eventos, é uma oportunidade que nós temos para demonstrar o que de bom temos no concelho, seja do ponto de vista desportivo, seja do ponto de vista da hospitalidade, seja do ponto de vista do ambiente, do património histórico, da gastronomia. Ou seja, temos de facto aqui uma hipótese de ter uma montra para que muita gente veja o que de bom existe em Oliveira e para que depois voltem, seja para jogar hockey patins, seja para passar uns dias de férias e de descanso. Que tem acontecido isso, e eu sei de alguns casais, pais de miúdos que jogaram e que hoje ainda têm algum turismo rural como referência para vir passar aqui alguns dias, o que é sempre bom. Rui Monteiro, o presidente do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, abrimos esta conversa com ele precisamente para falar do hockey, começando por falar do hockey patins. Presidente do Oliveira do Hospital, de facto, está praticamente, se assim se pode dizer, a 3 pontos, uma vitória, de poder fazer a festa de subida. Isto na hipótese de o Oliveira do Hospital, no próximo fim de semana, ganhar aqui ao Marialvas e o Carapinheirense não conseguir pontuar frente à Académica. duas correções. Não estamos a 3, estamos a 4. Precisamente. A 4 por uma questão de em caso de igualdade, nós temos desvantagem sobre o Carapinheirense. E não é no próximo fim de semana, é daqui por 15 dias, uma vez que o próximo fim de semana será jogo da taça da Associação de Futebol de Coimbra. Dia 27, precisamente. O Oliveira do Hospital irá ao terreno do Carapinheira, curiosamente, ao Carapinheirense. Vamos à Carapinheira disputar esta terceira eliminatória da taça da Associação de Futebol de Coimbra. Dizer que, de facto, eu brincava um bocadinho ontem e hoje, depois de saber o resultado do Carapinheira, até aí não brincava tanto, mas brincava, de facto, dizendo que, mesmo que o Oliveira não quisesse, tínhamos, de facto, que ser campeões. E, portanto, isto para dizer o quê? Obviamente não há campeões sem sorte. A sorte não pode ser nunca utilizada como determinante, nomeadamente num campeonato de regularidade, como é um campeonato desta natureza. Agora, é uma parte integrante do desporto, é uma parte integrante da competição e, portanto, de facto, o Oliveira do Hospital este ano tem tido alguma sorte, ou tem tido, digamos assim, a sorte também do seu lado. Em título de exemplo, não apenas agora, o Carapinheira perde com um dos últimos classificados, o Poiares, e de alguma maneira mantém, digamos assim, os 9 pontos de vantagem e, portanto, dá-nos algumas garantias em termos de resultado, em termos de alcançar aquilo que é o nosso objetivo principal, mas também já há três jornadas atrás, quando do empate com o Moinhos, poderíamos eventualmente reduzir então de 6 para 4 a vantagem que tínhamos, e acabámos por aumentá-la para 9, exatamente porque o Carapinheirense também perdeu em casa do último Mocidade. E, portanto, de facto, a sorte não é determinante, mas é uma parte importante também, e felizmente temos tido essa sorte este ano, esperemos que a tenhamos até ao fim. De qualquer maneira, ao contrário do que muitas pessoas dizem, o Oliveira do Hospital não encomendou as faixas, não encomenda as faixas. O Oliveira do Hospital vai, obviamente, esperar pelo momento que possa festejar, não vai festejar antes, jamais verão quem quer que seja da Oliveira do Hospital a festejar antes, e se eventualmente tivermos ocasião de festejar a vitória no Campeonato Distrital de Coimbra, Divisão de Honra, obviamente que o faremos. Se tivermos oportunidade de festejar a subida de divisão, obviamente que o faremos, mas sempre no momento certo e na altura certa e nunca de forma antecipada. O Oliveira do Hospital, nesta altura, tem então o melhor ataque, com 46 golos, tem também o maior número de vitórias, 15, e tem o maior número, o máximo de jogos sem perder, com 16 jogos. Em conversas, e por muitas que temos tido, de facto, ao longo destes últimos tempos, algumas, muitas em off, muitas no campo, uma das coisas que, de facto, ajudou a criar, ou pelo menos a criar uma equipa mais homogénea, mais competitiva, foi não andar todos os anos a contratar 20 e 30 jogadores, como anteriormente, aliás, o Rui Monteiro tinha comentado isso, não se pode fazer esse tipo de gestão, enfim, só por diversos motivos, se quer fazer mais alguma coisa. Acabou por ser isso, e uma das coisas que se notou é que o Oliveira do Hospital não alterou muito a base do seu plantel que iniciou a época. Não, é verdade, não tenho obviamente eu, digamos assim, o mérito disso, terei uma cota parte, apesar de pequena, mas a verdade é que o Departamento de Futebol, nomeadamente, que é constituído nomeadamente pelo Mário Brito, pelo Paulo Figueira e pelo Carlos Branco, tiveram a grande responsabilidade nessa situação. O Oliveira do Hospital, aliás, desde a altura em que desceu dos campeonatos nacionais, há 3 anos atrás, tentámos o máximo possível ir mantendo, digamos assim, a espinha dorsal da equipa, tentando, por um lado, não modificar muito aquela que era a base da equipa, tentando também e cada vez mais beneficiar da boa formação que ainda assim se vem fazendo em Oliveira do Hospital, também a nível do futebol, e integrando na equipe sénior alguns atletas. E depois, também há que o dizer, beneficiámos de uma outra coisa, beneficiámos obviamente da subida de divisão da Associação Desportiva Nogueirense, porque aquele que foi o nosso grande adversário, nomeadamente o ano passado, deixou de estar entre nós e, portanto, facilitou-nos obviamente a vida, e além do mais beneficiámos de alguns atletas que integram neste momento os quadros do Oliveira do Hospital e que o ano passado, nomeadamente, que integravam os quadros da Associação Desportiva Nogueirense. Esses atletas, obviamente, vieram colmatar algumas falhas que existiam existiam do ponto de vista do equilíbrio da equipa. São atletas e homens de grande valia, aliás, como todos aqueles que estão neste momento no plantel do Futebol Clube do Liberdade Hospital, e têm sido determinantes também nesta caminhada que o Oliveira do Hospital tem vindo a fazer este ano. São dos atletas mais regulares, temos diversos atletas destes atletas dos mais regulares, e de facto integraram-se extremamente bem, parece que alguns deles parece quase que nasceram no clube, alguns também fizeram cá as camadas jovens e se calhar ajudou, mas de facto desta mescla, digamos assim, entre um grupo grande que vinha já, alguns mesmo do escalão nacional, com jovens elementos, sobretudo das camadas jovens do clube, e depois com estas mais-valias, digamos assim, que nós fomos captar, quer ao Nogueirense, quer também, nomeadamente, ao Mirandense e ao Taboense, porque também fomos buscar ao Taboense dois atletas e ao Mirandense um, que também estão muito bem integrados e estão a ter um peso extraordinário na equipa. Conseguimos, obviamente, manter, digamos assim, a base da equipa, conseguimos reforçá-la onde, de facto, ela estava mais fraca, e graças ao trabalho que o Paulo Piedade, o Renato Abreu e o professor Rogério têm vindo a fazer, e graças obviamente ao trabalho de toda a equipa, estamos de facto à beira de conseguir um objetivo, que é um objetivo que já não é deste ano, digamos assim. Estamos a cumprir um objetivo com algum atraso, mas felizmente estou convencido que o cumpriremos. Há uma frase que não é de agora, é uma frase já dita por si há alguns tempos, que gostava de sair, mas deixar o Oliveira do Hospital no local onde lhe é devido, que é o Nacional. Eu costumo dizer que eu herdei do meu antecessor, do Mário Brito, o meu presidente da Assembleia Geral, quer ele queira, quer não, vai ser o eterno presidente do Oliveira do Hospital. Herdei a equipa nos Nacionais, herdei a equipa na terceira divisão, infelizmente tínhamos descido nesse ano, e portanto herdei a equipa na terceira divisão. Devido a contingências várias, devido essencialmente a uma forma de disputa dos campeonatos nacionais, que é uma forma que, do meu ponto de vista, não faz grande sentido, e que, aliás, o Nogueirense está neste momento também envolvido nessa mesma forma de disputa, e de alguma maneira, depois de um esforço tremendo, depois de 22 jogos em que chega em segundo lugar a um ponto do primeiro, corre o risco de eventualmente não subir de divisão ou não vencer, porque ainda tem mais 10 jogos para fazer. É uma violência, são 32 jogos numa época, é uma violência enorme, sobretudo para estas equipas, que são equipas que não têm a estrutura dos grandes clubes, e de facto nós acabamos por descer aos distritais, fruto um pouco desta forma de disputa do campeonato distrital. Eu recordo-vos, na época em que nós descemos, No primeiro fim de semana de fevereiro estávamos em primeiro lugar da classificação geral, acabamos por não ser apurados para a disputa do campeão, ou seja, para os seis primeiros, por um ponto, e depois acabamos por descer de divisão. Ou seja, houve aqui obviamente alguma infelicidade, dirão também com muita razão, se calhar alguma incompetência, e partilho obviamente a minha cota parte de responsabilidade, juntamente com todos os elementos da direção da altura e da equipe técnica e dos próprios atletas. Agora, a verdade é que depois de tudo isto, depois de termos passado 3 anos obviamente difíceis no distrital, estamos de facto à beira de cumprir um objetivo, que é subir aos Nacionais. O Oliveira do Hospital, a quando da descida aos Nacionais, é bom que não nos esqueçamos disto, porque às vezes podemos perder a memória e não convém que isso aconteça. O Oliveira do Hospital, até descer aos campeonatos nacionais, teve 23 anos consecutivos nos campeonatos nacionais, fosse na terceira divisão, fosse na segunda divisão B. 23 anos consecutivos. 23 anos consecutivos são várias gerações. Temos várias gerações de futebolistas que em Oliveira do Hospital não disputaram os campeonatos distritais. Eu tive a infelicidade de ser no meu mandato que isso aconteceu. Logo na altura tentámos inverter essa situação, não foi possível, porque de facto existiam dois clubes que estavam acima e que tinham sobretudo uma experiência acrescida de distrital que nós não tínhamos, e há de facto que o dizer. Na altura, a União de Coimbra e a Associação Desportiva Nogueirense. A época também acabou, no primeiro ano distrital, acabou por não nos correr tão bem como pensávamos, e nem sequer em terceiro lugar ficámos, que era para nós algo impensável, mas de facto não aconteceu. Com a subida, quero dizer, com o desaparecimento da União de Coimbra, que no fundo sobe de divisão e deixa de existir enquanto equipe sénior, ficamos, digamos assim, com a Associação Desportiva Nogueirense, que o ano passado, tal qual como este ano, mas o ano passado de facto tinha uma equipa fortíssima para o campeonato em que estávamos envolvidos, além do mais, muito bem orientada, fez um campeonato perfeitamente tranquilo, extremamente regular, foi um verdadeiro campeão e de facto subiu e com todo o mérito à terceira divisão. Este, aliás, isso depois reflete-se também, este trabalho reflete-se, a continuidade do trabalho reflete-se e, portanto, está neste momento em primeiro lugar também na terceira divisão Série D e a disputar a subida e espero, faço votos muito sinceros, ao contrário do que as pessoas eventualmente possam pensar, não me move coisíssima nenhuma contra o Nogueirense, gosto do Nogueirense, obviamente que sendo presidente do Oliveira do Hospital terei que puxar a brasa à minha sardinha. Agora, devo dizer que se for um dos objetivos do Nogueirense a subida de divisão e se de facto o conseguir dentro do campo, ficarei muito contente porque é a prova provada que num concelho do interior como é Oliveira do Hospital e com as limitações que tem, é possível trabalhar e trabalhar bem também ao nível desportivo e é possível aparecerem equipas que não são no fundo fenómenos de entroncamento, são equipas baseadas em trabalho e no mérito e que depois conseguem de facto atingir os objetivos. O Oliveira do Hospital, a única coisa que tem que fazer neste momento é, obviamente, tentar fazer o mesmo que o Nogueirense está a fazer e, portanto, a nossa ideia, de facto, é essa. Conforme já disse, não subimos, não ganhámos nada ainda não subimos divisão, ainda não fomos campeões, temos 4 jogos para disputar no campeonato. Desses 4 jogos, dos 12 pontos em disputa, temos que ganhar 4. No momento em que ganharmos esses 4 pontos, ou no momento em que os nossos adversários não puderem fazer pontos suficientes para nos atingir na tabela classificativa, então sim, o Oliveira do Hospital terá cumprido o seu objetivo, terá sido campeão e terá subido divisão. Até lá ainda não o fez, portanto, apesar de estarmos a trabalhar bem, apesar de estarmos eventualmente à beira de atingir o nosso objetivo, ainda não ganhámos nada, ainda não atingimos nada e temos que continuar a trabalhar para que esse objetivo se cumpra. Para já, e só dizer que de facto houve outras equipes que se assumiram como candidatas, o certo é que daquelas que se assumiram como candidatas e nomes sonantes estão muito abaixo daquilo que eram capazes de fazer. O Oliveira do Hospital, desde o início da época, tem mantido sempre o topo da tabela classificativa. Mas quando lhe fiz essa pergunta, gostava de deixar o clube onde o encontrei, de facto sim, há outra pergunta a seguir. Entendo ou subentende-se que, sendo assim, o Rui Monteiro não será o próximo presidente do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, uma data que lhe vai acabar agora, penso que é em junho. Agora vou falar à Jardel, o Rui Monteiro. O Mário Jardel também dizia o Jardel. O Rui Monteiro está há 5 anos na presidência do Futebol Clube Oliveira do Hospital. Mas disse que tinha um presidente que era vitalício. Não disse. Mário Brito. Tenho um presidente, mas é um presidente quase que honoris causa. É extremamente violento pedir ao Mário Brito para assumir o que quer que seja depois de tudo o que ele deu e continua a dar ao Futebol Clube Oliveira do Hospital e ao desporto e não só, no nosso concelho. E portanto, de facto, a minha homenagem ao Mário Brito, por isso e pela pessoa de facto que é. É um privilégio, aliás, estar no futebol. Mais não fosse, o futebol permitiu-me conhecer muitas pessoas que se calhar de outra forma não teria conhecido e é um privilégio ter conhecido o Mário Brito no futebol. O futebol vai unir-nos, obviamente, para sempre. E já agora uma outra pessoa que tenho medo de me esquecer dela e gostava também de lhe dar um grande abraço, que é uma pessoa do futebol e é uma pessoa desta casa, ou foi uma pessoa desta casa, que é o Abílio, que durante vários anos, muitos anos, acompanhou o Futebol Clube Oliveira do Hospital nas transmissões radiofónicas da Rádio Boa Nova e que está a atravessar uma fase complicada do ponto de vista de saúde. Também tive a felicidade de o conhecer no âmbito do futebol, de criar amizade, uma empatia muito forte com ele, apesar de não ser sequer do nosso concelho, mas é uma pessoa que gosta muito de futebol e gosta muito do Futebol Clube Oliveira do Hospital e deixar-lhe aqui um grande abraço, dizer-lhe que estamos à espera e dele, nomeadamente, e se o Oliveira do Hospital subir de divisão, como é de facto o nosso objetivo, gostaria que ele estivesse connosco, porque é um elemento do nosso grupo de amigos, do nosso grupo de desportistas, digamos assim. Um grande abraço para o Abílio. Mas, de facto, eu recordo-me, muito perto de ter assumido a presidência do Oliveira do Hospital, houve muita gente que se fartou que na altura se riu e que na altura vinham ter comigo e disse: ah, agora temos presidente para 20 anos. Recordo-me de uma entrevista gostaria de ter condições para ser presidente do clube durante 20 anos. obviamente, gostaria, não digo que não, mas de facto essas condições não existem essas condições do ponto de vista económico ou financeiro, por um lado, não existem essas condições também do ponto de vista pessoal e familiar, e entendo que 5 anos de presidência do clube de facto bastam. Aliás, eu vim substituir o Mário Brito, estava ele também a fazer 5 anos de presidência do clube. Eu já na altura era Presidente da Assembleia Geral e fiquei, substituí com todo o gosto, fiz o possível, fiz o meu melhor, obviamente dei o meu melhor em termos daquilo que se pode fazer para dirigir um clube, cometi muitas falhas, obviamente, continuo a cometer muitas falhas, mas parece-me de facto que deixo um clube num momento melhor do que o recebi, digamos assim. O mérito, mais uma vez, não é meu, é de todas as pessoas que me acompanharam nesta aventura, é de todos os dirigentes, é de todos os colaboradores, desde os roupeiros aos motoristas, aos pais dos atletas, é de toda a gente, digamos assim. Agora, eu recordo-me, por exemplo, no momento em que assumi a presidência do Futebol Clube do Aveiro do Hospital, o Futebol Clube do Aveiro do Hospital tinha duas equipas de futebol 11, o escalão de séniores e o escalão de iniciados. Felizmente, neste momento, se, como pretendo, deixar a presidência do Futebol Clube do Aveiro do Hospital no final de junho, deixo o Futebol Clube do Aveiro do Hospital com 5 escalões de futebol 11, desde de infantis, iniciados, juvenis e juniores e séniores. Deixo um clube em que praticamente numa equipe sénior não jogava ninguém ou quase ninguém da terra, como se costuma dizer, e deixo de facto um clube em que mais de 50% dos atuais elementos do Futebol 11... Fizeram ou fazem parte da nossa formação e são elementos que vêm da nossa formação. Gostaria muito de sair e de ter feito muito mais coisas, gostaria muito de sair e de ter deixado o clube com uma sede, não foi possível. Gostaria muito de sair e ter deixado o clube com outras condições do ponto de vista de infraestruturas, nomeadamente com os célebres campos de treino, que fazem toda a diferença. Eu há pouco ouvi o Albino a ler os resultados e as classificações das diversas camadas jovens, e se as pessoas estiveram atentas, é patente já hoje nestas classificações e resultados a diferença que existe entre ter um campo de treinos e de jogos de relvado sintético e ter um campo de treinos ou de jogos, nomeadamente para as camadas jovens, pelado. E a diferença faz-se, por um lado, na qualidade, obviamente, e faz-se também na quantidade, porque, quer se queira, quer não, a qualidade terá forçosamente que vir da quantidade, e a quantidade só vem quando temos condições para dar, nomeadamente do ponto de vista de infraestruturas. E gostaria muito, obviamente, de sair e ter deixado o clube com um conjunto de infraestruturas, nomeadamente relevados de treino, e faço mais uma vez a tónica nesta situação, porque entendo que o Futebol Clube do Hospital não necessita de estádios novos, não necessita de relevados novos a nível de jogo, necessita sim de um complexo de alguns de um complexo de treinos, obviamente. Estou em crer que ainda será possível não sair com eles construídos, mas pelo menos sair da presidência. Mas isso também, desde a última vez que nós falámos, Rui Monteiro, não deu passo nenhum em frente. Falava-se nos terrenos para lá da Lagiosa. Deram diversos passos em frente e poderão dar brevemente passos definitivos em frente. De qualquer maneira, são situações que não dependem só do clube. Se dependessem só do clube, obviamente que já estariam feitos há muito tempo. Não dependem só do clube, dependem de facto de uma conjugação de vontades, de pessoas e entidades, e que, portanto, estou em crer, tenho grande esperança de pelo menos deixar a presidência do clube com essa situação encaminhada e à beira de ser concretizada, e gostaria muito que um futuro presidente do Futebol Clube do Aveiro do Hospital inaugurasse esses campos de relvado sintético, no sentido de permitir de facto uma melhor formação, um melhor apoio desportivo, digamos assim, aos jovens do nosso concelho. De qualquer maneira, é assim, uma eventual saída da presidência não implica um abandono do clube, e isso já mais acontecerá. O Oliveira do Hospital, de facto, o Futebol Clube Oliveira do Hospital marcou-me praticamente desde que cheguei ao Oliveira do Hospital. Integrei desde muito cedo os órgãos sociais do clube, portanto, praticamente desde que vim para cá, primeiro no Conselho Fiscal, depois na Assembleia Geral, neste momento na presidência da direção. Haverá com certeza muitos outros locais onde poderei ser útil ao clube e onde serei com certeza útil ao clube, assim as pessoas que estejam à frente queiram que isso aconteça, e portanto uma eventual saída da presidência não implicará nunca um abandono do clube ou uma saída do clube, isso jamais aconteceria. Mas não poderá cair num problema em que hoje o associativismo vive, que é que não há quem fique à frente deste tipo de clubes e de associações, não é só o problema do Oliveira, é de muitos. Há muito quem consiga fazer um bom trabalho, mas que não queira estar na cabeça de touro, como se costuma dizer. O problema é que, assim, as pessoas têm que pensar que não podemos pedir demais a quem quer que seja. Da mesma maneira que não posso pedir demais à Câmara Municipal, que não posso pedir demais aos meus diretores, também, obviamente, os sócios da Oliveira do Hospital não me podem pedir demais a mim. E, portanto, 5 anos da minha vida associativa, 5 anos da minha vida pessoal, familiar, e 5 anos até, se calhar, em determinadas circunstâncias da minha vida profissional, já é bom. Acho que já contribuí, enquanto Presidente, aquilo que tinha que contribuir, pelo menos neste momento. Entendo que poderei contribuir noutras áreas, entendo que poderei, eventualmente, ser útil ao clube e às pessoas que estejam à frente dele, e, portanto, nessa disponibilizar-me-ei. Agora, claramente, é bom que se vá fazendo uma renovação, é bom que isso aconteça. E eu estou convencido que, neste momento, o Oliveira do Hospital acaba por ser um clube apelativo para esse efeito. Se, eventualmente, nós conseguirmos atingir os nossos objetivos, se conseguirmos, nomeadamente, pôr novamente o clube nos patamares nacionais, nas divisões nacionais, que é onde eu, pessoalmente, entendo que o clube deve estar, se conseguirmos manter, digamos assim, as camadas jovens como estão a funcionar, então, acho que é, de facto, um clube. Se acrescer a isto conseguirmos juntar eventuais infraestruturas desportivas diferentes e que façam a diferença, então eu acho que... Mas não se vai dissociar de ajudar a que não caia num vazio diretivo o Futebol Clube do Oliveira do Hospital? Obviamente que não. Não deixarei jamais de participar ativamente na vida associativa do clube, e, portanto, serei mais um elemento, com certeza, para evitar que o clube caia nesse vazio, sendo certo que entendo que 5 anos à frente é suficiente. É suficiente, e, portanto, está na altura agora de eu descansar um pouco e de alguma maneira permitir que outros, com outras ideias, se calhar, ou com outro tipo de... Mas também não será fácil, Rui Monteiro, até porque, sabendo a ginástica orçamental ou a engenharia que se faz financeira num clube para conseguir, enfim, cumprir o que se tem cumprido, sabendo que nos nacionais as coisas não são assim tão fáceis. Obviamente, mas a questão é esta: nós, jamais uma instituição como o Futebol Clube Oliveira do Hospital pode ficar dependente de uma pessoa, jamais isso pode acontecer. Não pode ficar financeiramente dependente, não pode ficar dependente do ponto de vista dos órgãos sociais. A grande questão é esta: aquilo que nós temos que pensar claramente é: o Futebol Clube Oliveira do Hospital é um clube que foi fundado em 1938. Não estamos a falar de um clube que tenha 2 ou 3 ou 10 ou sequer 20 anos. Estamos a falar de um clube que neste momento tem mais de 70 anos. O clube em 2013 vai fazer 75 anos de vida, vai fazer as chamadas bodas de diamante. Portanto, 75 anos de vida. Temos mais de 35 a 40 anos de prática ininterrupta desportiva federada, nomeadamente a nível da competição de futebol. Somos um dos sócios, um dos associados fundadores da Associação de Patinagem de Coimbra. Ou seja, o clube vai muito para além do Rio Monteiro e tem forçosamente que ter vida para além do Rio Monteiro. E, obviamente, que um clube, uma instituição desta natureza, com a importância que o Futebol Clube Oliveira do Hospital tem tido na formação de jovens neste concelho, não vai, obviamente, deixar de existir pelo facto do Rio Monteiro dizer e dizer que está, de facto, um pouco cansado e que está na altura de ser substituído na presidência. Isso jamais poderia acontecer. Mesmo para chegarmos ao final desta conversa, dois pontos interessantes. Estamos com 18 minutos depois das 10, ainda temos os nacionais para falar. Duas notas importantes. Para já, a tal frase de Rui Monteiro já há algum tempo, colocar o Futebol Clube de Oliveira do Hospital no seu lugar, ele que entende que, de facto, o nacional é esse lugar, também gostaria de sair e ter feito mais coisas. De facto, são frases-chave desta conversa. Ao longo destes 5 anos, enfim, com a conjuntura atual, com os problemas que hoje tem havido, tem sido fácil gerir economicamente o clube? Não, obviamente que não. Obviamente que não. Tem sido muito complicado gerir o clube, tem sido difícil, até porque, obviamente, temos o clube tem algum tipo de tem alguns tipos de obrigações que tem que cumprir e que vinham de trás e que nós também não quisemos deixar de alguma maneira ajudar, digamos assim. Não resolvemos totalmente, mas de alguma maneira tentou-se ajudar e de alguma forma se ajudou a ir resolvendo. Nunca é fácil gerir um clube desta natureza e nós temos que ter aqui uma palavra de apreço. Não me perdoaria se não tivesse essa palavra de apreço com o município de Oliveira do Hospital, que desde a primeira hora e em relação ao clube, desde que eu estou no clube, tem sido, por um lado, o grande suporte das atividades desportivas, devo dizê-lo sem problema absolutamente nenhum, independentemente das pessoas que estiveram e estão à frente do município, sempre cumpriram com o que se comprometeram para com o Futebol Clube Oliveira do Hospital. O Futebol Clube Oliveira do Hospital também tentou, de alguma maneira e sempre que possível, digamos assim, dar contrapartidas ao município. Entendo que o Futebol Clube Oliveira do Hospital, de facto, é uma instituição que faz muita falta ao município, é uma instituição, é um parceiro, digamos assim, da Câmara Municipal naquilo que é a implementação da política desportiva, ou de uma política desportiva. É um parceiro fundamental do ponto de vista da prática desportiva jovem. É um parceiro fundamental na implementação dessa mesma prática desportiva. Portanto, tivemos sempre alguma relevância e queremos, obviamente, continuar a ter essa relevância. Para ter isso, também, obviamente, temos que ter alguma capacidade económica e isso, de facto, não é fácil. Sem o apoio camarário, e honra seja feita à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, ao município de Oliveira do Hospital, é dos municípios que eu conheço que mais apoia o desporto. Não é fácil ter numa Câmara do Interior, como é Oliveira do Hospital, uma tão grande oferta do ponto de vista desportivo, federado. Lembramos o basquetebol, aliás, este programa é no fundo o exemplo disso. Temos o basquetebol, temos o futsal, temos o futebol 11, temos o ténis de mesa, temos o hockey patins, temos uma panóplia enorme, de facto, de atividades desportivas que a Câmara apoia, e apoia não apenas financeiramente, mas também dando apoios indiretos que são extremamente importantes, tendo custos que são de facto, que vão para além daquilo que as pessoas podem imaginar, nomeadamente, por exemplo, na cedência de transportes para as equipas federadas que joguem fora de portas, digamos assim. A Câmara Municipal, desde pelo menos que eu estou no clube, e estou no clube há 5 anos como presidente, jamais cobrou ao Futebol Clube Oliveira do Hospital um cêntimo relativamente aos transportes que efetuou, seja com as camadas jovens, seja com a equipe sénior, de qualquer das modalidades, seja do hockey patins, seja do futebol 11, seja inclusivamente do futsal, enquanto tivemos essa secção. E convém também dizer que aqui, apesar de hoje o Futebol Clube Oliveira do Hospital não estar na prática do futsal, ainda assim fomos os pioneiros das equipes séniores, digamos assim, de futsal no concelho, aproveitando uma dinâmica e uma formação que estava a ser feita, nomeadamente a nível do Ervedal, e portanto sentimos um pouco como os pais das equipes séniores do futsal do concelho neste momento, e isso é obviamente bom, sendo certo que também temos nesse aspecto que falarem algumas pessoas, como seja o Vítor Pereira, que esteve à frente da secção durante vários anos, o Carlos Veloso, o João Paulo Veloso nos femininos. Tivemos de facto muita gente, o Julinho, o Nuno Oliveira, tivemos de facto muita gente que também ajudou no futsal e que também por uma questão de cansaço acabou por ir saindo. Agora, a Câmara Municipal de facto tem sido um apoio fundamental e vai continuar a ser um apoio fundamental, sendo certo, aliás já o disse várias vezes, seja o Presidente da Câmara, seja a atual Vereadora do Desporto, como já o tinha dito antes aos anteriores responsáveis camarários, que no momento em que a Câmara Municipal deixar de apoiar o desporto, como faz até agora em Oliveira do Hospital, o desporto vai pura e simplesmente desaparecer. Não tínhamos dúvidas disso, porque não há capacidade económica. económica neste momento no Conselho, nomeadamente nas empresas, para apoiarem, como há uns anos faziam, este fenómeno, que é o fenómeno desportivo. E, portanto, a Câmara Municipal, cada vez mais, é o sustentáculo, digamos assim, da atividade desportiva do Conselho. Teremos, obviamente, que, se calhar, os clubes terão, obviamente, que se ir adaptando a isso também, não é? E terão que fazer opções, e são opções que não são fáceis. Mas eu recordo, por exemplo, que nesta época tivemos dois históricos do futebol distrital, que durante muitíssimos anos também percorreram os caminhos do futebol nacional, como o Lousanense e o Mirandense, que optaram por ficar sem equipe sénior. É uma possibilidade, se calhar poderá vir a ser uma possibilidade. Como poderá eventualmente vir a ser uma possibilidade, que terá que ser equacionada pela futura direção do clube, eventualmente a manutenção da equipe sénior nos moldes que atualmente tem. Agora, tudo isso são decisões, que são decisões que têm que partir, obviamente, dos sócios. Agora, eu também disse sempre, e digo particularmente e digo publicamente, às vezes as pessoas dizem que o clube será aquilo que os sócios querem que o clube seja. Eu não acredito nisso, isso é mentira. O clube não é aquilo que os sócios querem que seja. O clube é aquilo que os sócios que vão às Assembleias Gerais querem que o clube seja. Porque são os sócios em Assembleia Geral que manifestam a sua opinião e decidem. E, portanto, isto de ser sócio de bancada não se decide coisíssima nenhuma. Para ser sócio e ter capacidade decisória, terá que se ir à Assembleia Geral. E, portanto, é bom que as pessoas comecem a mobilizar, é bom que as pessoas comecem a ir. Dizer-vos também que no próximo domingo, de facto, a equipe sénior de Oliveira do Hospital vai à Carapinheiro e, portanto, não tem jogo aqui em Oliveira do Hospital. Terá, no próximo dia 27, terá, de facto, um jogo aqui com o Maria Alves. Esse jogo poderá, eventualmente, ser um jogo de extrema importância, poderá ser um jogo de festa, digamos assim, e iremos tentar ter uma moldura humana interessante contra o Maria Alves. Não iremos cobrar bilhete também nesse jogo contra o Maria Alves, e apelo, de facto, os sócios simpatizantes do Futebol Clube Oliveira do Hospital e mesmo de outras equipas aqui da zona, até porque é curioso, porque muitas das pessoas que assistem aos nossos jogos são pessoas de Nogueira também, e portanto, quando o Nogueirense não joga em casa, muitas vezes vêm ver o Oliveiras. Chamo-vos a todos, venham de alguma maneira ajudar-nos também, venham participar connosco mais este jogo, e se eventualmente tivermos que fazer festa, venham juntar-se connosco à festa, porque com certeza que seria uma festa bonita. Mesmo para terminar, Rui Monteiro, e fica aqui essa nota chamada a atenção, é a altura de alguém de o clube se começar a preocupar, e os sócios com uma nova direção, a partir de junho. Rui Monteiro já disse, e aliás é possível prender pelas palavras e com alguma mágoa que o disse também, é de facto esse um ponto assente e que não volta atrás, pelo menos deu a entender isso. Uma nota também importante, e para terminarmos, sabendo que seria o campo ou um campo para treinos para o Oliveira do Hospital, se pudesse alterar alguma coisa do que fez isso, do que fez ao longo destes últimos tempos, fazia alguma coisa de maneira diferente, alterava de maneira diferente e que pudesse ter uma influência direta no clube, o que é que fazia? Se calhar não cometeria alguns dos erros que cometemos, e todos nós cometemos erros. Mas daquilo que considera importante e que poderia mudar, de facto, algum trajeto do clube? Não, temos que ser realistas. Aqui temos que olhar para o clube e saber a realidade que é este clube. E este clube, dentro da realidade que é, não seria possível fazer muito melhor. Melhor seria sempre possível fazer, mas a questão é esta, e nós temos que pensar um pouco o clube, olhar um pouco para o clube e para os outros clubes e para as outras instituições do Conselho. E, de facto, o Futebol Clube Oliveira do Hospital, por culpa própria, obviamente que sim, também será por culpa própria, seja desta direção, seja das direções anteriores, é um clube que não tem património. Continua sem património. E jamais o terá. E jamais o terá. Não estamos em altura. Acabou o tempo em que os beneméritos ofereciam espaços para se construírem campos. Acabou o tempo em que grandes empresas davam patrocínios para se construírem campos e sedes. Acabou o tempo em que a própria Câmara Municipal patrocinava de alguma maneira a construção de campos ou de sedes de clubes. Esse tempo acabou. E, portanto, o Futebol Clube Oliveira do Hospital terá que viver com aquilo que tem. E tem muito pouco. tem um estádio que não é dele, é um estádio municipal, e que o seja durante muitos anos, e que seja tratado como tem sido tratado até à data, com relevado de 20 anos, ou de cerca de 20 anos, e portanto, para aquilo, para o tempo que existe, o relevado está muito bom. Portanto, tem o Clube de Oliveira do Hospital tem essencialmente que perceber uma coisa: não se pode viver sem parceiros. E nós, de alguma maneira, temos vindo a implementar isso. Nós estabelecemos uma parceria com a Associação de Lagos da Beira para a reativação e o desenvolvimento do futebol na localidade, e, de facto, o Campo de Lagos da Beira é utilizado durante todos os dias da semana, de segunda a segunda, o Campo de Lagos da Beira é utilizado. Portanto, esta parceria é importante. Temos que ter uma parceria com a Câmara Municipal a propósito da prática desportiva do clube, seja da utilização do pavilhão municipal, seja da utilização do estádio municipal, seja da utilização de eventuais futuros de campos de treinos, do que seja. Ou seja, aquilo que nós temos que fazer é criar parcerias com outras pessoas, com outras entidades. Dentro dessas parcerias podemos, de facto, de alguma maneira desenvolver-nos e continuar também a providenciar e a proporcionar à juventude a prática desportiva. Se entendermos que temos que fazer isto com os próprios meios, então digo-vos já, meus amigos, não existem meios para isso. Mesmo para terminar, e com duas respostas, mesmo para minuto e meio, Rui Monteiro, as relações com os clubes e em particular com o Nogueira, e de facto, se mesmo nesse enfim, prisma de não poder o Oliveira do Hospital arranjar mesmo ninguém, se não haverá ainda uma resta de esperança de poder reconsiderar naquilo que diz ser um ponto final como presidente do Oliveira do Hospital? Começo por esta última, não. Está resolvido. Menos de minuto e meio para esta resposta. Um minuto para outro. Depois, um minuto para outro. Em relação com os clubes e em particular com o Nogueira do Cravo, até pelo aquele quiproquó que havia por causa do espaço que poderiam ter no estádio municipal. É uma situação. No campo de Santo António. É uma situação que. É assim, eu ia dizer o seguinte: infelizmente, ou melhor, vou responder por outro lado. Felizmente, as instituições não se confundem com as pessoas. E as instituições não cometem erros que as pessoas cometem. E eu, obviamente, também cometo erros e tenho os meus erros. Devo dizer que eu vou-vos dizer, vou-vos apontar o meu pior defeito enquanto presidente. O meu pior defeito enquanto presidente é não me conseguir dissociar da imagem de adepto. E essa é uma meia-culpa que eu faço, e já o fiz pessoalmente perante várias pessoas, nomeadamente perante o vice-presidente do Nogueira, o Pedro Marques. Não me consigo dissociar da qualidade de adepto, e isso é mau para quem tem responsabilidades diretivas. E, nessa perspectiva, se calhar, em determinados momentos por culpa própria e em outros momentos, se calhar, por alguns pequenos mal-entendidos, as pessoas do Nogueira, de alguma forma, terão a ideia de que eu não gosto do Nogueirense. É mentira, mais uma vez digo, é mentira. Tenho boas relações com muita gente de Nogueira. Haverá muita gente de Nogueira que não me pode ver nem pintado, mas eu também percebo isso agora. Mas não. Tenho boas relações com as pessoas de Nogueira. Tenho uma boa relação com o Pedro Marques. Esclarecemos algumas divergências que tínhamos ainda aqui há uns meses numa reunião na Câmara Municipal. Tivemos a ocasião de conversar e de resolver alguns problemas que existiam. Tenho uma boa relação com o Pedro Marques. Tenho uma boa relação com o Sr. Pires, tenho uma boa relação com a generalidade das pessoas de Nogueira do Cravo e dos dirigentes de Nogueira do Cravo. Gosto muito que o Nogueira do Cravo esteja onde está, gosto do Nogueira do Cravo. Se não fosse presidente do Oliveira e se não tivesse as responsabilidades que tenho no Oliveira, não tinha problemas nenhuns em ser diretor do Nogueira do Cravo. Não tenho problema absolutamente nenhum em relação a isso. Entendo que Nogueira tem pessoas muitíssimo boas, como Oliveira tem pessoas muito boas, como Lagares tem pessoas muito boas. E acho que temos que dar um passo de gigante, de cada vez mais e todos em conjunto pensarmos o futebol concelhio. Era importante que isso fosse feito. Se puder dar algum contributo para isso, não na qualidade de presidente do Oliveira do Hospital, mas na qualidade de diretor, na qualidade de agente desportivo, de que maneira for, obviamente que o farei. Se puder ser útil ao Lagares da Beira, se puder ser útil ao Nogueira do Cravo, seja de que forma for, não tenham dúvidas que o serei, e que se há uma coisa que esta passagem pela direção do Oliveira e pela presidência do Oliveira me ensinou, é que Não tenho dúvidas nenhumas daquilo que é a grandeza do Oliveira do Hospital, mas não tenho também dúvidas nenhumas daquilo que é a grandeza dos outros, ou que é, nomeadamente, a grandeza do Lagares da Beira e a grandeza do Nogueira do Cravo. Há espaço no Conselho para todos, há espaço no Conselho para todos. Cada um tem um papel muito importante nas suas freguesias e no Conselho, no desenvolvimento desportivo, e as pessoas que estão à frente e que estiveram à frente de todas estas instituições, com os eventuais erros que todos, obviamente, cometem, mas tem que lhes ser dados os parabéns, tem que lhes levantar o chapéu e agradecer aquilo, tudo aquilo que sempre fizeram e que me ajudaram também enquanto Presidente do Futebol Clube do Hospital. Um minuto e meio foi, de facto, longo, então agora peço-lhe, em 10 segundos, só mesmo uma pergunta, e é mesmo para fechar o manteiro. Concorda com a política desportiva do Conselho, e que neste momento a autarquia tem vindo a adotar, não é só de agora, já anteriormente, e com a distribuição de subsídios às diversas entidades? Acho que todas as entidades têm, de facto, que ser apoiadas. Tem que haver um critério de apoio. Esse critério existe. Bem ou mal, esse critério existe e está definido. E, portanto, temos obviamente que concordar. Se me perguntar, acha que chega? Eu gostaria que fosse muito mais. Gostaria de receber, que o Oliveira recebesse mais. Gostaria também, se calhar, que o Nogueira recebesse mais, porque que o Lagares recebesse mais, que o Santo Ovaia recebesse mais, que o Sampaense recebesse mais, que o Herve de Alente recebesse mais. Mas a tendência é receberem menos. Mas não é possível. A tendência será receberem menos. Se conseguirmos manter o atual nível e o atual critério, acho que será muito bom. Se juntarmos a isso tudo aquilo que é apoio indireto que a Câmara Municipal dá a todos estes clubes, e aí não faz a mínima distinção em relação a todos estes clubes, então melhor ainda. Rui Monteiro, obrigado por aqui estar. Eu, antes mesmo de fechar a conversa, só dizer, deixar aqui também um agradecimento público, quer a Rui Monteiro, quer a Mário Brito, quer ultimamente a Carlos Branco. Têm sido muitas vezes eles a nossa fonte de informação, de facto, aqui nos resultados do Oliveira do Hospital. Não é fácil, não há rádio já acompanhar, enfim, o futebol distrital. Nós somos, na região centro, das poucas que fazemos isso, embora sem relatos. Um dos motivos, e esse já foi sabido, e Rui Monteiro também já o fez, Abílio Costa foi o nosso ponta de lança nessas coisas, e ele certamente, espero que brevemente esteja de novo junto a nós. É bom sinal, é aquilo que nós também desejamos para ele. Mesmo para finalizar, fica aqui o convite público também. A Boa Nova completa no próximo fim de semana 25 anos. No dia 26 vai fazer um jantar-conferência, onde terá como convidado Carlos Daniel da RTP e Fernando Alves da TSF. Enfim, tem a ver com a importância das rádios no meio local e regional. A rádio faz 25 anos, também já não é tão pequenina quanto isso. Também já tem algum peso e já é um nome de referência. Enfim, com os seus defeitos, que também são muitos, e algumas virtudes, serão certamente menores, mas já há longos 25 anos que, de facto, isto vai andando. E eu quero ver se os próximos 25 estou noutro local, porque senão, como o Rui Monteiro disse, há 5 anos como Presidente, eu estou há muito mais aqui, e, de facto, se eu saio, eu quero ver se saio, mas, enfim, não tem sido fácil. Fico ao convite. Um agradecimento muito especial, Rui Monteiro, obrigado. Naturalmente, a Boa Nova agradece toda a disponibilidade que a própria direção, e em particular, tem tido para com esta estação. Muito obrigado eu, e também agradecer à Boa Nova, enquanto parceiro desta caminhada, tudo aquilo também que tem feito pelo clube. Obrigadíssimo. Obrigado, Rui Monteiro, Presidente do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Falou sobre o Hockey em Patins, o sucesso desta secção, em alguns escalões e, enfim, na formação. Falou sobre o futebol, duas ou três notas importantes, de facto, que ficam aqui como referência. Não é candidato nas próximas eleições a Presidente, poderá fazer parte, enfim, da secção, ou neste caso o clube, noutras funções. É a altura de o clube começar, e principalmente os sócios, começarem a pensar numa nova direção. Também disse que gostava de deixar o Oliveira do Hospital no local onde encontrou, no Nacional. Esperemos que isso aconteça já domingo, e também gostaria de sair e ter feito muito mais coisas. Às vezes nem sempre as coisas correm como nós desejamos, até porque não está só dependente de nós, está dependente de muitas outras coisas. Rui Monteiro, obrigado, uma boa noite.